3 a bordo, prossegue pelo corredor Veracruz até Paripe, após Paripe, é, rotatória. Sexta 3154, 2118, mesmo pouso. Obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, Luna 648, pista Quebec. 1648, adiciona identificação, desce ao 050, chegada máxima. 050 na Mari, autoriza para o agitar, está presente? Está igual a escape descendo para 050, mandei a casa 48. Deixa o 6203, mantenha a posição. Mantenha a posição, 7623. Deixa eu travar, 3154. 4, continue a posição, ação e aguarde autorização de pouso. 4. Prossiga. Qual a velocidade recomendada para o Gol na 648? A critério do comandante. 648, sente. Controle 35401. 01 no contato, roda decolagem, sobe ao 340, saída da Euleda. Sobe 340 da Euleda, 5401. Controle, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, controle. Autoriza a rotatória da presença? Vito Índia Juliette, rotatória da presente. Rotatória Júlia. Via direto da Elpo 5400. 00, Leda da presente. Leda, obrigado. O 6213, autorizado ali, mantém o 0. Autorizado ali, mantém o 0. Nova para Mike, Golf Mike, qual a posição? Está na vertical da 324. Sente, carta sobrevoando a 324? Afirmo. Sente. Então, Victor Índia Juliette, informa o tráfego sobrevoando a BR-324, mantendo 500 pés, o tipo é um Robson 44. Índia Juliette, o mesmo contra que posição do Victor Índia Juliette? Encontra na posição de 12 horas, 12 horas aproximadamente 3 milhas. Índia Juliette, não está com o mesmo, vai cá. O Mike Golf Mike, temos um tráfego agora na proa da rotatória, mantendo 1.500 pés. É um minuano, vá para 3, 2, 1, né? Correção, um minuano. Oxanã 63-15, chama o centro Recife 1251, secundária 1-3325. 119.8, aciona 0153. Pelo meu Oscar. PLB. Pelo meu Oscar, estou em 118.12, pelo meu Oscar. Voo 1648, desce até 3 mil pés, QNH 10 no 2. 3.012, voo 1648. Estamos lá com o 97, Juliette. Tente Vitor Índia Juliette, atente a tráfego já informado, chamando a torre agora 118 desse momento. 118, Juliette. O Oscar, ele mencionou a chama táxi. Tá ali o táxi, chama para ingresso no 7, Oscar. 6213, decola os 49, controle 198. Controle 198, boa. Quebec CR, livre decolar, 120, graus 8 nós. Fernando Tango Romeu, sua identificação desce ao 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 98. Oi, Salvador, bom dia. Boa tarde, o Janeiro 62, 1-3, a cruzada 1900, subida. 1-3, contato, rodada na decolagem, subida 360, saída da EU, Leda, Bidev. Da EU, Leda, Bidev, autoriza a proa de... da EU. Autorizado, Leda, da presente. Autorizado, Leda, grato, 62, 1-3, o Janeiro. Trip 5401, restrito agora no nível 280, 280. Restrito 280, 5401. Controle Salvador, Papatanga Lima, Tilo Zulu, para iniciar a descida. Tudo, descida está autorizada até o nível de voo 070. 070, Lima, Tilo Zulu. Controle, boa tarde, Quebec Air. O Papatango Quebec, Kilo Quebec Serra, no corredor Axé, 1000 pés, reposta para Alabar. 1000 pés, Axé, reposta para Alabar, Quebec Serra. No 20 graus, 102. Disposição a 7, Vitor Índia Juliette. 140, frente da Romeu, 360, Campinas, ponto Costa. 4065 Bia? 4065, autorizado Campinas, 360, Bia Alferes do Lu, 16. Decolada 190, curva à direita, saída da EL, meio da Brise. Controle 1998, transponho 5457. 360 Campinas, via Pérez Zulu, 16, decola da pista 10, curva direita, da EL Leda Bridge, transponder 5451, controle 198, azul 4065. 5457, transponder. 5457, corrigindo, azul 406. Chão pra puxa sonar. Perfeito. Controle Salvador, o Papa Romeu em Guinalender Alfa, está ingressando no corredor Interlagos, mantendo 1000 pés. Sente, Papa Romeu em Guinalender Alfa, reporta rotatória. Reporta rotatória, Guinalender Alfa. Recife 5401 no centro Recife, agora na frequência 1251, no secundário 3325, bom voo. 251-3325, obrigado, bom voo. Controle Salvador, Tocarão 4790, informação Quebec 200 para Centro Delta. Batonal 4790, acione a identificação, descida até o nível de voo 080. 080, chegada a Mari. Para o 080, vem com a chegada a Mari. 4-2, está 5 autorizado, chama o táxi. Direção Sola 5-3, autorizado retorno na parte de dano. Serra, o quilológico, livre o ingresso à esquerda, observando o Juliette para fazer o 180, ele vai na parte 4, reporte alinhado pronto. Estabilizou na ILS, na 648. Positivo no 648, torre 118, meia, bom pouso. 18, meia, boa. Torre Salvador, boa tarde, vou na 648, 1,5 do externo, estabilizado, baixado e checado. 648, ciente, livre pouso, pista no zero, vento no 20 graus, 109, 648. Autorizado o pouso, vou na 648. Diz que Papavito, controle, prossiga. Diz que Papavito para Morro, condições visuais. A gente modificou com o centro. Continua a aproximação, estou com a viatura que está só concluindo de pegar um negócio ali na cabeceira, já está liberando a pista, ok? Já tem pouso livre agora, confirmando. Ciente, o nome é patrões. Positivo, se não conseguir, 2.500 pés alterna a frequência livre para a coordenação. Passarão 4790, está passando no 25 e descida ao 080 para prosseguir. 7 desce até o 060. 060. Gente, observa a passagem do 737 da Gua na final da 110. Após a passagem e cautela da estrela e turbulência, livre decolar. Vento 100 graus, 129. Oscar. Quebec, você é ali, frequência para coordenação. E o Papa Alto, para abraço, Papa Romeo Índia, November Alpha, torre 118, decimal meio. Papa Romeo Índia, November Alpha. Prossiga, controle. Torre 118, decimal meio. 118, meia, para o November Alpha, graças. Salvador, November Tango Romeo, quantos avisados pode prosseguir a descida? Autorizado 2.000 pés, 2.000 pés na proa de Duna, livre LS, repouso estabilizado. Proa de Duna 2.000, depois ela é estabilizada. Foco próximo para Morro do Chapéu. Guarda-copa. Alaska, Oceania 6142, POB 70, autonomia 345, Terra Salvador. Taxizado, em frente, taxa Índia e Alfa, ponte perto da 0, torre, 186, 102. 22, pátio Índia e Alfa, ponte perto da 0, obrigado. Fala, boa tarde, mano 648, livrou? Mano 648, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, voo na 648. Fox Lima, copia? Três Jato Salvador, Morro do Chapéu, uma centena, derrota 197, direita à esquerda, aí da mão um alvo, controle 119, decimal 8, transponder 5441. 351-3325, obrigado. 4710, desce até o 050. Para o 050, Pantanal 4710. Mensaxi Torre 11862, confirmando o controle é 119.8. Controle, o Mike, Golf Mike está lhe chamando. Golf Mike. Você, controle. Acho que decolou 59, controle da 98. 98, Romeo Alfa. Romeo Alfa, ele pouso no 7, vento 100 graus, 129 Alfa. Kilo Romeo Alfa, controle. Decolação 97, autoriza proa direta de Morro de São Paulo, acendendo para 2500 pés. Somente corredor axé, mil pés, quilo meu Oscar aguardando. Aguardando, Oscar. Vento 120 graus, 102. Ah, tinha ali, decola, 61 no passado. November Tango Romeo estabilizado. Salvador, November Tango Romeo. November Tango Romeo, controle. Ah, estabilizado. 7, torre 118, decimal meia com pouso. 18, 6, boa. Torre, boa tarde, Papai Rodrigo, Alexandre Tano Romeu. Então, Romeu, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vai pousar 17 ou 10? 10. Se aguarde autorização de pouso. Controle Salvador, Pantanal 4710, passa 060 para 050 para prosseguir na descida. 4710, descida até 3000 pés, QNH 1012. 3000 1012. Vou local, setor que é faixa? Confirma o setor que é faixa? O setor que vai afastar o Romeu Papatango? Afirmativo, 4-4. O estacionamento é 4-4. Autorizado então, vou local, TGL Veracruz, no meu pé, decolando da 17, curva direita, corredor axé, 1-98, a torre em 1-862, que aciona 0136, o meu Papatango. Pantanal 4710, completamente visual, passando 5.000 para 3.000, pode descer a 2.000? 7 Pantanal 4710, até 2.000 pés, livre elétrico. 2.000, livre elétrico, portal estabilizado. Repouso, Leandro, Madame Antônio Romeu. Boa tarde, o Soné 6326, transfere com a Romeu. Soné 6326, tem identificação, desce ao 060, vigilante. Ficou descendo ao 060, Soné 6326, na Mari. Na Maré. Afirmativo. Estou aqui, confirma o horário. Gente, só mais um instantinho, já paga a cópia do Vitor Energilete. Oxané 6142, subida Puca. 6142, contato da decolagem, saída Puca, Jean Maracaju, sobe o 350. 350, 6142. Oxané 6326, confirma indicada. Momento 280. 72509, Oxané 6326. 6250, 6326. Lima Quilo Zulu, descida até 4 mil pés, QNH 1012. Para 4 mil, 1012, Lima Quilo Zulu. Novembro Etango Romeu, seu solo aos 05, libra à direita e chama o solo 1219. 219, Oliver, Novembro Etango Romeu. 1-0 4710, Torre 118, decimal meia, vou pôr 118, meia, boa. Lima Quilo Zulu, autorizado 3 mil pés. 3 mil pés para Lima Quilo Zulu. Ainda não. A Alfa vai dar lá para a ingresso, mas aqui direto para o outro. Quilômetro Oscar, ali, frequência para coordenação. Torre Salvador, boa tarde, Utan. O 4710 Pantanal está estabilizado, ele é Santo Ferro. Gente, o 4710 está autorizado o pouso não no 0, o Venturo 20 graus 8 horas. Autorizado o pouso não no 0, o Pantanal 4710. Juliette está no estacionamento, táxi são para ingresso. Papatango Lima, Quilo Zulu, descida até 2 mil pés na proa de Dona Intercepta Electric X-Ray, autorizada final. Está ciente para 2 mil pés, reportará interceptando. Lima Quilo Zulu. Oxané 6326, descida 3 mil pés, QNH 1012. 3012, 326. QNH Pátio Índia, considero 2612-0. O November Tango Romeu aguarde passagem do Embraer da Azul. Após o Embraer estar autorizado a ingressar no pátio, reportado na Lima. Papa Tango Romeu, Golf Vitor, para Ilhéus, aguarde quatro. Após a aeronave passar, cuidado com a exterior de turbulência e assim que pronto ele decolar. 120 graus, 109, irmã. Reduz para 190 nós sobre vetor. Mantenha a proa 035, proa 035, limite localizador, após reassume duna. Esquerda da sobre vetor 035, reduz 190, limite localizador. Assume duna, caso falha, 6321. Sete, zero, salas 10, direito, 209, salas. 209, salas. Salvador, Pantanal, 4790, livrou na sua. Pantanal, ingressa na Juliette para o pátio 1, posição 11, Alfa e Juliette. Alfa, Juliette, 11, o 4790 da na Pantanal. Chamei 6326, reduz para aproximação 6326. Bate 4. Bate 1. Fox Lima decola aos 11, controle 1, lado decimal 8. Aqui é o Jornal 8, Leão. Pode ingressar, comandante. Ingresse na Juliette, contorne os portões, ingresse na Lima, Mike, chame na Quebec para cruzamento da 1735. Romeu, Golf Vitor, copa. Ilhéus 2085, decolagem no 7, direita, o número pede inicialmente restrito no corredor Axé, até a liberação do controle Salvador. Controle em 119.8, a torre em 118.612, aciona 5440, 5440, o meu golfinho. Resulta autorizado, é no 30, fazer 65. É, 4065 autorizado, me era você? Sim, ativo, aliás, mantém autorizado. Sapatão, número de decolagem, vento 1, 20 graus, 8 mais, pistão 7, aumenta o patão. Da Momo, não se escuta. Dente, contato da decolagem, subindo para 100. Momo, alvo, após direto. Positivo, livre da restrição vertical. No Fivita, chama a torre 186, já acionar, chama pro táxi. Vou manter então. Confirme azul 4032.